Tem amor que coloca a gente no modo avião, hein? Juntamos a vontade e o desejo. Seu beijo foi um tiro certeiro. Você virou minha vida do avesso. Me levantou no último tropeço. Será que eu mereço tanto amor? Você até parece ser o meu anjo protetor. Eu que me dava paixão atrás de paixão. Eu que tinha a janela aberta pra decepção. Você chegou e me tirou do modo avião. Nosso amor é naquele dia um entre um milhão. Eu que me dava paixão atrás de paixão. Eu que tinha a janela aberta pra decepção. Você chegou e me tirou do modo avião. Nosso amor é daquele dia um entre um milhão. Joga a mão, se chama. Juntamos a vontade e o desejo. Seu beijo foi um tiro certeiro. Você virou minha vida do avesso. Me levantou no último tropeço. Será que eu mereço tanto amor? Você até parece ser o meu anjo protetor. Eu que me dava paixão atrás de paixão. Eu que tinha a janela aberta pra decepção. Você chegou e me tirou.